Sejam bem-vindos, 2 horas de Orelha Extra no Brasil, Rádio UFSCar e em Portugal, RUC, Rua e Castrense. O início com o regresso do músico da Cidade da Guarda em Portugal, Vitor Afonso, que assina como Cubic. O último álbum chama-se Psychotic Jazz Hall. Começámos por ouvir este bem apelativo China Cake e saltamos, por que não, para um outro, Liquid Paper. Boas-vindas à Orelha Extra de hoje com o Cubic de Psychotic Jazz Hall, dois temas, Shiny Cake e Liquid Paper. E para prosseguir, o trio Emily Friedlander, Peter Pearson e Toshio Masuda, La Big Vic, tudo gente ligada à música em aventuras posteriores a esta e não só em bandas, mas também em sítios na net e em produção sonora. O álbum chama-se Actually. Desta vez, Mr. Broken Bird. La Big Vic. We'll be right back. House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Don't see how it demands. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Melhor pop deste ano, feita por Michael Lerner neste seu segundo álbum enquanto Telekinesis, onde ele toca praticamente todos os instrumentos, a não ser aqueles que estão a cargo de Chris Waller, e que tem também a participação em dois temas. No caso, um deles é este que acabamos de ouvir, Gotta Get It Right Now, da banda The Thermals. Telekinesis, que já não passava por aqui há algum tempo, do álbum 12 Desperate Straight Lines, e o tema que já referenciámos. Ainda a primeira parte de Orelha Extra, com Fernando Cabrita, e que bela surpresa que tivemos recentemente. Uma banda que apostámos bastante há 2 anos atrás. Don't let him off easy. Don't let him off easy. Don't let him in life before. devil's in the details. Coletivo canadiano que nos deu um dos nossos discos favoritos em 2009, de nome A Mountain is a Mouth. Na altura disseram-nos que o segundo longa duração deveria sair em outubro de 2010, mas entretanto o frontman da banda, Neil Haverty, adoeceu com um cancro. Enquanto a banda lidava com a terrível doença de Neil, e felizmente que este melhorou, gravou uma série de versões, temas novos e vídeos a que chamou de Bruce Trail Fire Sale, que ia colocando no seu sítio na net, bem como acabou por editar em formato digital esse EP, precisamente assim intitulado, e aqui hoje por aqui damos o devido destaque. Começamos com Salesman, tema original da banda, depois vamos escutar um outro, também ele original do Leaves, e finalmente uma versão que fizeram dos históricos Pentagol, Light Flight. São por aqui os Bruce Peninsula, assim se chama a banda canadiana, do EP, quatro temas, Bruce Trail Fire Sale. I knew it looking at the leaves. You don't want what you need. Having fallen from the tree with no wind to set you free. You neither grow nor fly nor fall. I knew that when the winter came, it masqueraded as a change. And though you do it, is a motion that Then baby I don't want you more. Canadianos Bruce Peninsula do EP Bruce Trail Fire Sale com três temas e finalmente vamos ter o segundo álbum desta formação editado já este outubro que irá ter como nome Open Flames. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Just got a call from her saying she needed a ride. She's likely to suffer with this all, but could I reply? It may or it may not happen, the odds are the same. chance might as likely return her reproach or acclaim. It's a ride in the dark to the gray layer of what may come. She fairly expects me to fight for a stand and succumb. Música feita em Portugal e da boa, uma das nossas bandas favoritas de há já alguns anos atrás, Old Jerusalem, o regresso em 2011 com o álbum homónimo. Por aqui ficou o primeiro tema retirado para single The Go Between. E para continuar, nada melhor do que uma cantora basca à frente deste coletivo, que se encontra em Glasgow, Escócia, e que nos dá um disco que para alguns poderá ser mais desafiante, mas um belo pedaço de excelente música, ou não tivesse saído na Pickled Egg Records, Tatty Toes. Thank you. admirável mundo novo onde vivemos nestes dias, onde todas as músicas de várias alturas e de vários sítios do planeta servem como influência a muito boa gente, como é o caso deste Stati Toes, álbum estreia Turnip Famine. Ficamos com Lord Funkar e experimentamos também She Danced to Sirens. Thank you. You want to get it, but you ain't going to do nothing about sitting there. You got to get up, you know what I'm saying? And get yours, because it's yours, you know what I mean? Yo, I'm going Rambo or fam, though it's moving pretty damn slow. The blam blam, turn a Trans Am into a Lambo. Scram, yo, my soul caliber is like Namco. I dance on track, but these niggas is Sambo. Get your shit split, you nitwit. You pussy is a slick flip when labels dick you. They make the shit fit. Commander skill invincible, like the Man of Steel. My killers got your gorilla slipping on banana peels. I'm extraordinary. I know you're ex-shorty, extra with the head, but a sex ordinary. Check the technician. Glisten, I'm on the catch wreck mission. The rock, you shot like an electrician without correct vision. You can't see me, I'll cock the Glock and shoot it through your TV like it's easy as if I've seen you make a sudden move like a Ouija board. I can't record making cheese looking cheesy. What world is this? It's yours, it's mine, it's mine. Whose world is this? The world is yours, the world is yours. Mine, it's mine, it's mine. Whose world is this? It's mine, whose world is this? The world is yours, the world is yours. It's mine, yo, to my man Jay Dilla, God bless your life. To my nigga Big Groove, God bless your life. Yeah, I'm the champion, signing both breasts on the trampy blind. Eating shrimp scampi, I left your whole camp behind. Cause in the grand scheme, I see a plan scheme. Off-brand team, full of jerk-offs minus the hand cream. That's why I struck while the iron ran steam. With a maneuver smoother than the Iron Man theme song. We battled you one, but you just wasn't in your dream long. I gleam strong like I'm using my high beams wrong. Riding in the Rover, spit the poison that's hiding in the Cobra. Take your spot and slide a nigga over. A murderous observe, that's word. Turn, I was a herb, then you got your facts blurred. It's the ruler who sparkles like a jeweler holding moolah. I know I seem cooler, but I'm cold-blooded. Didn't mean to fool ya. Whose world is this? It's mine, it's mine. Whose world is this? The world is yours, the world is yours. It's mine, whose world is this? It's mine, whose world is this? The world is yours, the world is yours. It's mine, check it, I'm past nice. Floss jewels, flash ice. Hit the grass twice and get higher than the gas price. Ass slice, cocksucker, block ducker. Money in the sock tucker. You watch the block, I watch the stocks, fucker. Major difference, been deranged since the age of infant. Some danger, hit you from long range of distance. Stranger than fiction, with my affliction. Pierce through your thick skin, I'm spitting ill rhymes, rough as gorilla palms, you soft as chinchillas. Your album's got a bunch of fillers. My mind's monumental. My pen is penetration that produce words to bleed on the pad like ministration. Yeah, my name holds weight, tipping scales. These clipping shells make dudes strip like Chippendales. Y'all all whack, should fall back like you slipping fail. L's ripping well, deliveries like shipping mail. My world is this. It's yours, it's yours. It's mine, it's mine, whose world is this? The world is yours, the world is yours. It's mine, whose world is this? It's yours, it's yours. It's mine, it's mine, whose world is this? The world is yours, the world is yours. It's mine, whose world is this? Thank you. represent, represent. When the mic is in my hand, I'm never hesitant on what I said will give me bread. Lots of dead presidents. Lots of dead presidents. Lots of dead presidents. LSI, o rapper de Detroit, que fez parte do coletivo de J.D. Slam Village, aqui a recriar a obra-prima de Nas, Illmatic, mas rebatizada de L-Matic. O tema que destacamos foi The World Is Yours. 2 horas de Orelha Extra, programa radiofónico de Fernando Cabrita, sexta-feira à noite no Brasil, na rádio da Universidade Federal de São Carlos, depois ao sábado, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, obviamente em Portugal. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Conhecemos-los da compilação da Castle Face Group Flex e eis que aqui está o álbum estreia homónimo na mesma editora. São os Blasted Canyons e o tema escutado Fry Your Eyes. Um outro este já mais conhecido, pelo menos por aqui roda desde o disco estreia, Ty Segall. Bad bread, bits Single do novo Goodbye Bread na Drag City. Ouvimos precisamente Goodbye Bread. Fica ainda um outro tema, California Commercial. E ainda depois um pouco para os Creepoid. Exposed, and if I die,

impossível ficar indiferente a esta música, mesmo sabendo que ela recolhe influências de muita que foi feita durante a década de 70, mas em recriação não há melhor, e também não sejamos injustos, há por aqui muito mais do que isso. É um excelente disco para este 2011, simplesmente intitulado D, pertence aos White Denim, e desta vez na abertura da segunda e última parte de Orelha Extra, o tema Bass Street. E para continuar, um dos discos mais soalheiros na história da música pop, e isto pode parecer um pleonasmo, soalheiro e música pop, já que andam, são sinónimos de ambos. Quando falamos em música pop, claro que temos que lembrar de Luz e Alegria, considerado por muito boa gente, nós incluídos, como um dos melhores discos da música popular da década de 60 e mesmo de todo ou sempre. Editado em 1968, depois do álbum Estreia, que não era mais do que uma compilação de versões e singles, este com o nome Odyssey and Oracle. Falamos, claro, dos britânicos The Zombies, das melhores melodias que alguma vez foram criadas, em recuperação por aqui. Good morning to you, I hope you're feeling better, baby. Thinking of me while you are far away. Counting the days until they set you free again. Writing this letter, hoping you're okay. Sunday, the one that is warmed by sunshine every day, and we'll get to know each other for a second time, and then you can tell me about your prison stay. Feel so good, you're coming home. The summer is here at last. The sky is overcast and no one brings a rose for Emily. She watches her flowers grow while lovers come and go to give each other roses from her tree. But not a rose for Emily. Emily, Emily, can't you see there's nothing you can do? How the sun is shining. There's loving everywhere. But love for you. Her roses are fading now. She keeps her pride somehow. That's all she has, protecting her from pain. And as the years go by, she will grow old and die. The roses in her garden fade away. Not one left for her grave. Not a rose for Emily. Emily, Emily, can't you see there's nothing you can do? How the sun is shining. There's loving everywhere. Are fading now. She keeps her pride somehow. That's all she has, protecting her from pain. And as the years go by, she will grow old and die. The roses in her garden fade away. Not one left for her grave. Not a rose for Emily. Um dos melhores discos pop de todo ou sempre, editado em 1968, segundo trabalho na carreira dos britânicos The Zombies, Odyssey and Oracle. Ficamos com Care of Cell 44 e A Rose for Emily. Músico metade inglês e metade mauritano, Joseph Din Mamode, mais conhecido como No Colors. Yeah. playing. Thank you. All this sound we play now is based on the note, the sound on the drum. Lançamento EP1 Drum Talking, três temas: intro, back rack e drum talking, precisamente. Oh my gosh! Orelha extra, vemos com os ouvidos. Thank you. casal favorito do momento, os californianos Aaron Coyes e Indra Dennis. São, claro, os Peaking Lights do novo 936. Amazing and Wonderful. Acho que não é preciso dizer mais nada, pois não? Thank you. durante o tempo que cresceram no campo, os membros da banda Reigns, operativos A e B, desde tenridade que tomaram conhecimento do bizarro, mas inconclusivo destino de uma mulher de uma aldeia vizinha, levou alguns anos e algum discernimento para conseguirem perceber algo da enorme conjetura que se fazia, que a mulher em questão era Millicent Blades, uma viúva de meia-idade que desapareceu durante a tempestade de neve de 1978 entre as aldeias de Tubbs Fold e Tone Gully. Quase nenhum objeto pessoal foi encontrado, exceto uma pilha de roupas viradas do avesso e algumas pegadas dispersas. Os anos seguintes providenciaram as mais absurdas teorias sobre o seu desaparecimento, mas muito poucas respostas. Numa possível e fútil tentativa para reverter esta situação, e ainda assombrados pela história que ouviram em crianças, Operativo A e Operativo B voltaram ao local do acontecimento para recriarem a viagem final da viúva desaparecida. Usando equipamento que fosse portátil e resistente aos elementos, e em perfeita sincronia, a semana de gravações de ambos coincidiu com a maior queda de neve que há memória desde 1978. Fizeram gravações em todos os mais importantes locais que a viúva visitou, ou que se pensa que visitou, no seu final fatal dia, incluindo, entre outros, a sua casa e a do seu médico, o abrigo Anderson, sítio de pernoita de um vagabundo que foi suspeito do seu assassínio, um antigo salão de chá que a mesma frequentou desde os anos 50, uma adega desativada e uma série de covas no solo, a localização aproximada do seu desaparecimento. As gravações não trouxeram qualquer conclusão, tenha acontecido devido à inclemência do tempo, à passagem de todos estes anos e o resultante arrefecimento das pistas, ou talvez a desastrosa decisão deste duo de gravar um álbum sob a influência de Ibrium Sulfate, um monstruoso e imprevisível químico que a mesma viúva tomou sobre prescrição própria, são pontos discutíveis. O disco que daqui saiu chama-se The Widow Blades e é já o quarto longa duração na carreira dos Reigns. One drop in water before retiring, and your sleep is unbroken and deep. Two drops of milk before retiring, and the breathing is shallow and slow. Three drops of air before retiring, and your flesh hangs as heavy as clay. Four drops stirred into methylated spirits, you sweat pitch past stones and fall into coma. Years old,

aqui, a não ser uma enorme festa que, sem dúvida, esta música proporciona, ainda mais se for em registro live. É o novo para os Pimps of Joy Time, chama-se Gangsta Funk, e ouvimos precisamente o tema que lhe dá o título. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, sexta-feira no Brasil, Rádio UFSCar, e sábado em Portugal, RUC, Rua e Castrense. Não se esqueçam que o nosso podcast, bem como as 9 edições de uma das nossas rubricas mensais, no caso Espalha Brasas, estão disponíveis em www.orelhaextra.com. Continuamos por aqui a celebrar o aniversário da excelente editora neozelandesa Hard Chill, através da compilação que deitaram cá para fora, intitulada Hard Chill Recordings 10th Anniversary Album, desta vez com o Street Chant, que acabamos de ouvir com Your Philosophy, e de seguida para os The Bats, uma das grandes formações vinda dessa ilha dos Antípodas, o tema Stepping Out, e terminamos com Luke Buddha, Weekend Dead. Parabéns, Hard Chill. Yeah.

business is void and null. My duty to the republic is to lose double speak, cause the haters are. I know what the senator wants. What the senator wants is a blowjob. I know what everyone wants. What everyone wants is a blowjob. Cumpridas as duas horas habituais de Orelha Extra, novo trabalho para Stephen Malkmans and the Jigs, chama-se Mirror Traffic, e este tema que tem por lá o verso que salta bastante aos ouvidos: I know what the senator wants. The senator wants is a blowjob. Chama-se precisamente Senator. Nossas despedidas com o Stephen Malkmans e possivelmente ainda um bocadinho dos Brown Recluse. Tchau, até para a semana.